Era de madrugada, mais ou menos umas 3 da manhã. Eu acordei morrendo de tesão. Ai, eu estava muito excitada, minha bucetinha estava latejando de tanto tesão. Então eu liguei a TV e coloquei em um daqueles canais que passa filme pornô de madrugada. Estava passando um casal transando. Nossa, aquilo me deixou louca de tesão. Então eu comecei a tocar na minha bucetinha e me masturbar bem gostoso. O meu quarto, ele fica de frente pro quarto de hóspedes. E nesse dia tinham uns amigos que estavam dormindo lá. Mas como era de madrugada, eu achei que todos estavam dormindo. E eu nem pensei em fechar a porta. Eu estava lá, toda me contorcendo, acariciando minha xoxotinha, gemendo bem baixinho, para que ninguém pudesse escutar. E quando eu abaixei a perna, eu vi um amigo meu me olhando, com uma cara de tesão, e notei que o pau dele estava duro. Então, já que eu estava fervendo, eu precisava foder minha bucetinha apertada. Eu olhei com cara de safada, mordi meus lábios e olhando assim pra ele, eu chamei ele. O meu amigo não pensou duas vezes. Ele subiu na minha cama e ficou por cima de mim. Ele apalpou meus seios e começou a me beijar. Eu estava sem calcinha, com uma camisola bem sensual de seda. Então ele colocou a mão entre as minhas pernas e começou a me masturbar. Eu gemia bem baixinho no ouvidinho dele. Falava assim, vai, vai, fode. Não aguento, vai, como é gostoso. Na hora que eu falei isso, ele abriu minhas pernas e começou a lamber a minha bucetinha. Nossa, ele passava a linguinha bem gostosa na minha bucetinha. Ai, eu não aguentei, eu comecei a gemer um pouquinho mais alto. Quando eu levantei a cabeça, vi que um outro amigo dele estava parado na frente do meu quarto, batendo uma punheta enquanto ele olhava a gente. Então, na hora eu chamei ele também, comecei a chupá-lo e bati uma punheta pro outro. Eles me colocaram de quatro e eu chupava um e o outro começou a me comer. Ele metia muito forte e as minhas pernas tremiam de tanto prazer. Depois, um ficou encostado na parede e eu no meio e o outro metendo muito na minha chana. Fizemos tipo um sanduíche. Ele levantou uma perna minha e meteu muito, muito, muito. Nossa, eu queria gemer muito alto. E o outro acariciava meus seios e me beijava no pescoço. Depois eu deitei de costas em cima dele e o outro ficou se masturbando em cima de mim. Ele me comia por trás, fazia cavalgar naquele pênis grande, grosso. Então eu falei, vai, vai, vai, pode tudo. Faz eu pular que nem uma putinha safada. Mete esse cacete tudo, mete. Eu estava quase pra gozar, estava quase lá. Então quando gozei, o menino que estava se masturbando em cima de mim também gozou. Então eu senti aquele gozo quentinho caindo no meu rosto e nos meus seios. Foi muito bom, eu estava acabada, as minhas pernas estavam moles e trêmulas. Ficamos alguns minutos deitados, mas rapidamente meu tesão voltou. Mas infelizmente, o despertador tocou. E antes que todos da casa acordassem, cada um foi para o seu lugar. Eu fui para o banho, onde eu brinquei com meu chuveirinho para saciar minha buceta que estava toda gozada. Delícia. Beijos.